Um assaltante se deu muito mal ao praticar o seu crime de profissão na região sul de Foz do Iguaçu, em uma pizzaria. Populares perceberam que a arma usada era de brinquedo e passaram a agredir o assaltante, que tentou fugir, mas acabou preso com a chegada da polícia militar. O jovem de 20 anos não tinha passagens pela polícia e disse que era trabalhador e que não estava em seu juízo perfeito, que teria ingerido bebida alcoólica e estava sem dinheiro para beber mais, por isso praticou o assalto. Com ele foram localizadas notas de 2, 5 e algumas moedas levadas no assalto. A arma de plástico foi destruída por populares que o espancaram no rosto e na cabeça com a arma de brinquedo. Com o brinquedo de plástico usado no cometimento do crime. Com o rosto bastante machucado por conta dos espancamentos promovidos pelos populares que o detiveram, o assaltante insistia em afirmar que as contusões e escoriações em seu rosto seriam decorrente de uma queda sofrida durante a fuga. O simulacro e o dinheiro recuperado foram apresentados ao delegado de plantão, junto com o detido, que insistia em dizer que os hematomas e as escoriações seriam provenientes da queda e que ninguém teria batido nele. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.